Zé Filho. A minha escada para o amor. Tô sem você, meu céu, o dor de cor. Sem teu amor, vivo o quê? Vivo a pena. Fabiano Respião. Posso fraquejar nessa espera infinita. Oh, não me deixe aqui tão só. Olha, Neto Cabraceiro. Cadê a espingarda de Chubina? Preciso desse amor em mim. Aba! Vem ver como estou. Nada mais sou em meu viver. Se você não voltar da solidão, deixe morrer. Olha aqui. Bora, meu patrão, Vivo, homem da Iglesias. Romero do Acre, Antônio Tarra, alô Flavão da Flavio. Claro do Montese e Maria do Montese. Pessoal da Nova Savoia, hein?